Se liga aí, mano. Ideal, legal, no balanço quero ver você curtir. Pra quem desacredita daquela guerreira que está aí sintonizando base e rima pra você me entender. Resolução mais que perfeita, nitidez de DVD. Vou te explicar, para minha mulher é sagrada. Pra começar, para mim não ver maltratada. Pode ser ela advogada ou empregada, valorizada na sua casa ou na balada. Rola o som, eu quero ver cê balançar na trilha sonora, mulherada vai dançar. Vim dizer que a mulher tem seu valor, sua beleza comparada a uma flor. Quando for uma guerreira de verdade, fica do seu lado, passa necessidade. Nem toda mulher é uma vilã, minha rainha, minha princesa, é minha mãe, minha irmã. Só por você, vem comigo meu nenê. Todo homem precisa de alguém como você. A voz do coração vai gritar natural. Essa vai para toda mulher ideal. Esse som vem viajar, essa ideia vem compartilhar. Seus conceitos precisam mudar. Pode crer. Esse som vem viajar, essa ideia vem compartilhar. Seus conceitos precisam mudar. Na batida desse som genial, vou falar da mulher ideal. Ideal não é aquela que se expõe como objeto de prazer, de lazer pra satisfazer. E quer saber, vou dizer, dos seus desejos alheios. Mas que se dá o respeito que mostra o seu talento. Briga, grita, chora, ri, quero seus direitos. Que busco o seu espaço, que mostrem um abraço, seu valor, seu amor. Por aquilo que acredita ser capaz, assim vai, vai atrás, mostra como faz. Esse som vem viajar, essa ideia vem compartilhar. Seus conceitos precisam mudar. Pode crer. Esse som vem viajar, essa ideia vem compartilhar. Seus conceitos precisam mudar. Liga aí, mano. Se procurar, você vai encontrar grandes mulheres para se espelhar. Elas estão aí, mas nem sempre querem chegar. Afinal, para muitos elas não têm. Não tenho o que mostrar, talvez na aparência, mas muito coração, a sua fortaleza. Mulher guerreira, verdadeira beleza, constatis que a realidade impôs a sociedade de uma forma cruel. Mas que a mulher com seu jeito de olhar, encarar, pôde transformar. Esse som vem viajar, essa ideia vem. Seus conceitos precisam mudar. Pode crer. Esse som vem viajar, essa ideia vem compartilhar. Seus conceitos precisam mudar. É seu dedico pra mulheres de verdade. Não sou Loki, faço uma prece. Se liga, ei, hey, Joe, muito liga, louco, mas é mané. Vem cá, esse é o lugar, não usa crack. Mulher é o que há, anda, não vacila. É sem dó, aqui no nosso som a mulher tem sua voz. Rei sangue bom, cê é esperto que eu sei. Respeita a mulher, isso é lei. Ei, se cê não gosta, deixa só pra mim. Represento a classe e comigo é assim. Esse som vem viajar, essa ideia vem compartilhar. Seus conceitos precisam mudar. Esse som vem viajar, essa ideia vem compartilhar. Seus conceitos precisam mudar. Esse som vem viajar, essa ideia vem compartilhar. Seus conceitos precisam mudar.